and appear to be the next possible device. Paulo observa o céu papai e se espera com curvas à esquerda e agora vai em direção a 7. Tem a posição na vertical da Animar, que é autorizado? Ativo, mantém a vertical da Animar aqui aos pés, o céu do seu papai, como está aqui, você está no final 2-0, já passaram mais a vez, está aqui? O céu do seu papai mantém a posição na vertical da Animar. Pulo 171, no tráfego avistado. Sistema 0, autorizado pulo, 060 graus, 039, 2171 da Gol. Temos uma apenas confirmando após o pulso na 17, qual parte do 7? 4, senhor, passa da vem. Houston, desça para o nível 050, ajuste no 0, 2, 2. Thank you. cabeça para 25007. Alfa Romeo 0. Agora aquele visual do 0 pouso no centro. Sierra Salão 400, direita Sheraton, vamos descer na décima 9. Thank you. Vamos controlar o voo 45, retorno ao voo 10. decolador 50, vamos para o estação 77, comunica 7. Vamos para essa placa, 77. Vamos 739.

autorizada para frente na Celeste 6, eu para 2 no 3, aqui no Tronoveiro, no 5, eu estou para 2 anos. Como você não vai topar o controle? Abre para trás, decolado com a torre. O Charlie 1, se fizer um fundo no pé, agora na, no setor Nordeste, na do aeródromo. 739, certo? Foram 739, continua a aproximação, vai dando pista livre. Tenho controle, vou deixar o decimal 8. 301, grave contato, Chile 63. Controle, boa tarde, eu vou deixar o decimal 63. O Chile 63 no 1, contato com a Dana Natural, se você tem a 1, a transição mostra, por meio de voo 380. Ação, com o modo máximo para 3.0, que é a 3.0. 3.0, por exemplo, se preparar 3.0, a operação 0.4, mas Variável com 0.3,